Tony Mottola, Going Out of My Head. Billy Von Meme. 9 horas 42 minutos. Thank you. Lippmann, Keep 'em Smiling, Don Costa, Congo Mongo, Ray Conniff, Quando Saí de Cuba. Thank you. teus olhos Todos os dias, a partir das 14 horas, a Escala 99 FM leva ao ar música de todos os tempos. Oferecimento JB Hair Scotch Whisky. Móveis exclusivos pra você, Atlântica Móveis tem. Pra campo, cidade ou praia, e tem cama gaúcha também. A cama gaúcha é aquela que não incomoda ninguém. É maciça, aguenta o tranco e não faz nhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenh

Petanero, close to you. Ray Conniff, our boats. Billy May, soon. Thank you.